Quando Cristo vier buscar sua igreja e levar os salvos para a glória, eu vou subir. Subiremos com Cristo cantando, é o Cordeiro, estaremos entoando uma nova canção. Muito breve será. Sei que será um dia de muito clamor. Esse dia vai ser muito triste, não adianta mais chorar. Pois quanto tempo você ouviu falar de Jesus e não quis aceitar? Agora já é muito. Esse mundo acabará com fogo, e neste fogo você vai ficar. Esse mundo acabará com fogo.